Alpha X-Ray Charlie, prossiga. Bom senhor, está estacionado no pátio 3, posição número 2. Solicito autorização de reboque até o Ranger número 8, pátio 1. Gente, Alpha X-Ray Charlie, o senhor executa o... Só um momento, Alpha X-Ray Charlie. Ok, não guarde. 5514 ao solo. Ah, escuta, prossiga. 5514, condições de prever quando vai pedir para push? Agora, senhor. Agora puxa acionamento. Muito bem, confirme. 5514, agora parte 3, pronto para posicionamento? Mais um minuto para iniciar o push. Copiado, senhor. Então dá presente, o senhor tem livre pushback acionamento. Chame pronto para o táxi, trip 5514. Bem, chama pronto para o táxi, 5514. Alpha X-Ray Charlie, aguarde para o início do reboque, ok? Aguarda, obrigado. Yeah, ok. Quilo Serra Lima, frequência livre, até a volta. Controle funcionou do 2223, pode voar Duna, meu presente? Negativo, após dizer, pode voar pelo. Chame Recife em 13325, alterna 13395. 3325, alterna 3395, azul 4040. 120, decimal 8. 128, azul 4201, bom dia. Controle Salvador, azul 4201. A saída da El, se possível da presente voar da El, seria, ajudaria, a gente tá um pouquinho atrasado. 201 no contato radar, subou 340, saída da El, Leda, Bridge, na presente foi Leda. Na presente Leda, azul 4201, obrigado. Vitor, Quebec. Bom dia, Alfa, Vitor, Quebec, prossiga. Vitor, Quebec. Estacionado na posição 5, solicita autorização de reboque para o pátio 3, posição 5, pátio 3. Muito bem, Alfa, Vitor, Quebec, aguarde para o início do reboque, senhor. Positivo, senhor, aguardando. Obrigado. Obrigado. POB 190, autonomia 351, alterna Campinas. Pinos 190351, copiado, boa noite 04, táxi aprovado via pátio e Índia, até o ponto de espera pistola 0, destino 011. No ponto de espera, chame torre na frequência 11895, boa noite 04, tenha um bom voo. Pátio e Índia. Índia, 1895, ajustado 1011, obrigado, bom trabalho. Salvador, TP 5504, Pago Táxi, 4 horas, Altena Recife, 47 a bordo, 47. Obrigado, Recife, 047 a bordo, 4 horas. O TRIP 5504 autorizado até a saída do Parte 3, onde deverá seguir o Boeing da Gol em direção ao ponto de espera Pistola 0 como número 2, ajuste no 011. No ponto de espera, chama a torre na frequência 118.95, 5504, tenha um bom voo. Seguindo o Livre Táxi até o final do pátio, o Tanker Spengler, como número 2, seguindo a aeronave da Gol. Final, ponto de espera, chama a 1895. E o 1011, 55 no quadro. Alpha X-Ray Charlie na escuta? Na sua escuta, senhor. Alpha X-Ray Charlie, na retaguarda do TR da Trip, ok? Na retaguarda do TR da Trip, o senhor inicia o reboque e chama na saída do pátio 3 para o ingresso no pátio principal, Alpha X-Ray Charlie. Na retaguarda do Trip, a gente inicia o reboque e chama antes do pátio 1. Obrigado. Salvador, passaria do 2223. Prossiga. Já está mantendo o PROD pelo OK? Ok, está em contato radar. Após passar pelo, pode descer para 2000 pés. 1011 permanece ajuste. Está livre ele é X-Ray. Sim, se passa pelo, desce para 2000 pés. Passaria. Então, 3890, chame Recife em 12545, alterno 2685, tenha uma boa semana. Afirmativo, senhor. Centro Recife 2545, alterno 2685, muito obrigado. Bom dia pro senhor. 360, tem aprovado. Informação Juliette, senhor. Pronto, papa. Polo 7 no 5, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeu, via Presolo no 7. Nível de voo 360, decola da pistola 0 com curva à direita, subida Arbor, após Arbor voa Elefa, controle 120 decimal 8, transponder 5117, voo no 7 no 5. Do Brasília, nível 360, decola da pistola 10, voo na curva direita, Arbor Elefa, depois voo no 7, controle 108, voo no 7, voo no 7. 5-1 no 7, protegimento correto, vou no 7 no 5, portão 9, chame push para estacionamento. Está pronto para push, vou no 7 no 5. Gente, por gentileza, só me confirme, vou no 7 no 5 agora já se encontra pronto para push estacionamento, é isso? Afirmativo, no 0, 9. A possibilidade da gente encurtar, senhor, voar na proa do externo da presente? Não, negativo. Após, piloto, voadona. Ok, passo pelo voador. 06, após ser rebocado até o 08, seguiu o follow-me até o 06 para seguir com o táxi, vou no 7 no 5. Para posicionamento, posição 1-0. No portão 1-0, o senhor vai ser o número 2 no setor, no 642. Assim que o pessoal de solo revocar a aeronave da companhia até o 8 e ela subir até o 6-12, o senhor vai ser. O senhor vai ter o pushback atrasado. Ok, então, aguardando a aeronave da posição 3 de 8 aí, para o push, o 6-4-2. Sua informação, a sua frequência aí, quando o senhor abre para mim, está dando interferência de rádio, não copia isso aí não? Gol no 607 na 11 para posicionamento. No 607 é o número 3 do setor, no 607 abaixo. 607. Então, 3507, pushback também, posição 2. Simão 8, gol no 804. Autorizado e simulitário, 3507. Tive decolagem, tive 5504. 804, passa 1700 pés na Dial. 804, bom dia, sub, mantenha 360, saída Dial. 360. 160, 804 da ELA. Azul 4201, no chame Recife agora em 13325, alterna 13395, bom dia. Azul 4201, com Recife 13925, alterna 13395, bom dia. Sol Gol 897, 1897, na 6, pronto. Portão meia dúzia, o senhor vai ser o número 4 para o posto, senhor. Aguarde, no 897. 97. Sigo 5-4 da trip, decolou 50, 120 do sinal 8, controle. Confirma para o 5-5-4, cara. 120 do sinal 8 é o controle. 101208, trip 5-5-4. Charlie, não escuta? Você escuta. Alfa Xray Charlie, o senhor vai manter a posição no pátio 3, ok? Eu tenho o táxi de pelo menos 4 aeronaves até o senhor poder ingressar no pátio principal, Alfa Xray Charlie. Ok, ciência e mantendo a posição, obrigado. 2TP, 5-5-4, que decolado na ponta, o senhor escuta. Positivo, senhor. Alfa Vitor Quebec, não escuta. Alfa Vitor Quebec, o senhor tem pelo menos 5 tráfegos até que o senhor possa iniciar o seu reboque, ok? Torre Passaredo 2223. Passaredo 2223, bom dia. Continua a aproximação, aguardando produção para pouso e aposto baixado travado. Já está baixado travado. De 2223, tem livre pouso na 10, o vento é calmo. Autorizado pouso 1-0, vento calmo, passarelo. Na 3507, estamos com 152, 440, Galeão. 3507, 152, 440, Galeão, confirma? Afirmativo. Copiado, 3507, táxi aprovado à direita, ponto de espera, pista no 0, ajuste no 0, no 2, agora acabou de mudar. No ponto de espera, chame a torre na frequência 11895, 3507, tem um bom voo. Táxi, ponto de espera, com 10, no 2, chame a torre, obrigado e bom dia. Bom dia, senhor. Marcelo, táxi chegou no 7-5, a bordo 189, também na 3-50. 7-7-5, o senhor deverá ser tratorado até através do portão 08. De lá, seguirá a follow-me até o meia dúzia. Do meia dúzia, o senhor segue via pátio Índia até o ponto de espera pistão 0, no 0, no 2, agora o QNH. No ponto de espera, chame a torre 118-95, 1-7-5, tem um bom voo. Então, livre, batida, ponto de espera, 118-95. Afirmo, senhor, sendo tratorado até através do 8, a partir do 8 segue o follow me até o 612. 612 segue até o ponto de espera. 118-95. Voo 1-642, no portão 10. O senhor segue as instruções da equipe de solo, do pessoal da Infraero, para o pushback e o reboque até o através do portão 08. De lá segue o follow-me até o meia dúzia, chama no através do meia dúzia para iniciar o táxi, bom no 642. Sim, entendido. Coordenação com a Infraero até o através até o portão 8 do 8, pego o follow me até o Travessa 62, aguardando as instruções no 642. Fala, Gol 1897. 1897, prossiga. Tá na 6, a aeronave já passou atrás da Gol, pode fazer o curso, está totalmente pronto. Eu estou ciente, senhor. A princípio, eu vou coordenar com a Infraero para poder fazer o curso do senhor anteriormente. Só um minuto. Ok, aqui não tem o problema do follow-me. O 1897, inicia agora o pushback, chama pronto para o táxi. Semana, obrigado, irmão. Solo, bom dia. Salvador, o passarelo 2223. Bom dia, passarelo 2223. Táxi lento, senhor. Táxi lento via Alfa, mantém a posição antes da Juliette, aguardando ingresso. Vai fazer o táxi lento, vai aguardar antes da Juliette na sua escuta. Afirmo, senhor. O senhor deverá aguardar perto de uns 5 minutos para ingresso da Juliette. Passarelo 2223. Ciente, 2223. Levanta a calma. Autorizado a decolagem, tá? 35 na frente. Salvador, bom dia, Gol 975, ponto espera 10, pronto. Gol 975, bom dia. Após a rolagem do tom, vai alinhar e manter. Vai aguardar para decolagem, intervalo de 3 minutos, ok? Na ponto prato, pode manter com guarda com 975. Chame Recife em 13325, alterna 13395. 3325 e 3395, obrigado. A 3597 decolou aos 57, controle 120, decimal 8. Chamaré, bom dia, 3597. 2223 da Passaredo? Prossiga, senhor. Autoriza o táxi aí até o nosso ponto com segurança aí? Salvador, tá 3597. A gente agiliza o táxi e passa aí entre o azul e a outra aeronave aí com segurança, se possível. Muito bem, senhor. Negativo, eu não poderia autorizar, uma vez que a aeronave está azul, se encontra bloqueando a entrada do pátio 3, senhor. E para a mesma saída aí, eu preciso de dois táxis, pelo menos, de algumas aeronaves da Gol. O senhor deverá manter a posição aguardando para o ingresso. Ah, beleza, então, tranquilo. Para o táxi do Gol 897, pelo BG 143, 3 horas e 10, seu ponto. 143, 3 e 30, confirme somente o alternado. Desculpa, só corrigindo, foi o B de 593, ok? 593, a próxima hora. 193, qual o alternado, senhor? Campinas. 193, Campinas, é o alternado. O Gol no 897, táxi aprovado via pátio e Índia, até o ponto de espera pistão 0. Ajuste agora no 0 no 2. No ponto de espera, chame torre na frequência 118.95, 1897, tem um bom voo. Pode, 0.5. 3895, 1897, estado 612, obrigado, boa. Boa. Gol 1715, tem livre decolagem da 10, o vento é calmo. Iniciando o Gol 1715.

Ele está bem afastado, tem como a gente passar com segurança ali, senhor. Muito bem, senhor. A torre não tem visualização, correção, o solo não tem visualização daquela área devido à torre antiga. Caso o senhor possa ingressar com segurança via parte 3, o senhor, via Juliette, parte 3, o senhor ingressa para o parte 3 com segurança 223. 223, muito obrigado, senhor. Vai ingressar com segurança. Solo 1. Para o táxi, é o B de 166, alternando B de 3 e 5, alternando Natal. 166, 3 e 20, Natal, é isso? 3 e 5. 0305, ciente. O Gol 1642 seguirá o Follow Me da Infraero até o través do portão meia dúzia. Do através do meia dúzia, o senhor segue via Pátio e Índia até o ponto de espera, pistão no 0, ajuste no 0 no 2. No ponto de espera, chama a torre na frequência 118.95 no 642, tem um bom voo. Afirma, a gente tá aqui parado já no pátio, mas não tem um follow me aqui não. Estamos aguardando aí, tem que ter instrução. Tô ciente, então eu vou entrar em contato com a Infraero para providenciar o follow me do, através do portão 8 até o através do 612, chama. Ok, tá, copiado, 642, certo. Já passou aqui pelo avião da Azul, tá tudo certo, muito obrigado. O Gol número 07 está livre, puxa, porta para o táxi. Para o táxi, na linha 07. Livre, pousa 10, tem baixo, tá? O Gol 1897 decola 03, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 08, senhor, bom dia, obrigado. Decimal 8, adiciona 5135. Contato radar, rotório 360, saída da Euleda. Da Euleda 360, bom. Terra Lima, autorizado 1090, vou na proa de Mari para a chegada Mari, e a Sani 0225. Chama Recife 1260. Chama Leitão 3507, bom dia. Salvador, Alfa Vitor, Quebec, mantendo o tiro. Trip 5362 no solo 05, direita 121 no decimal 9, o solo. Direita 121. Adeus, nome de movimentação do Páscoa. Positivo, obrigado. Solo Salvador, bom dia, 3562, de zona 362. 362, bom dia, taxia Alfa, reporta as duas filhas. E a Alfa vai reportar as duas filhas. O da 3153 tem um Boeing livrando parte no momento via Índia, após mesmo livrar, está autorizado, puxa, porta. Pode aeronave livrar então via Índia, está autorizado, vai chamar por cá. Solo, eu passarei para 2223. Possui a nossa autorização para a vitória da conquista? Afirmo, tá pronto, copo? Afirmativo. Vitória da conquista no 80, autorizado, decola a pista 10 à direita, sai da bola, eleva, após direto ao Biduri, direto vitória da conquista. Controle 120, decimal 8, aciona 5143. Confirma a frequência do controle, por favor. 120, decimal 8. Transponder. 5143, passarei 2223. Autorizado nível 180, decola da 10 direita, arbor, elefo, bidude, vitória da conquista. 1208, 5143, obrigado. Reporta push. Reportaremos. Obrigado. O 362 tem condições de ingressar com segurança no pátio 3, na a aeronave da Azul tá linda, mantendo aquela posição, tem condições? Tem segurança para livre ingresso no pátio 3, 362. Ingresso 12545. E 5514. Puxa, mantém a escuta agora, né? Ok, vai mantendo a posição, 3, 1, 3. 1897, chama Recife, 133, decimal 25. 3325, voo 1897. Após o gol, ingressa na 8, reporta até, obrigado. O da 3153 após o 9 da Gol, para o Pote Feinja, autorizado, puxa, contato. Gente, após o Pote Feinja, 9 da Gol, está autorizado, chama para o 3153. Tá, vou para o nível 390, sai da PUCA. A PUCA 390, na 642. Bom dia, autorizado a alinhar e decolar da pistão no zero. O vento 030 graus com 03 nós. A linha decola da pistão no zero, gol no 607. taxi Charlie, confirma, por favor. Francisco, senhor. Confirma? Posição 8, vai seguir para 8, Alfa 3 Charlie da Lua. Não, atual tá em travessa, que posição, que eu não tenho visualização do bar. Tá entrando na posição número 8, senhor. Tá, ok, sim. O Alfa Vitor Quebec tá autorizado nesse rebote, tem a nave no travessa do 4, que só para tomar ciência, reporta no termo 43. Economia 07, na saída da El Passaro 2, é um teste. Só um minuto, do Passaro 223, sem estimado, puxa. 60 na da El, 6607. Vitor Quebec, estacionado no pátio 1, posição 5, solicita autorização de rebote para o pátio 3, posição 5. Ok, está livre, reboque, reporta no terno, só para informação, tem uma nave exoposto através do 4, que só para tomar ciência, reporta no terno, Alfa Vitor Quebec. Positivo, senhor, iniciando o reboque agora, batendo escuta até o final. O azul, Alfa X-Ray Charlie, término de reboque na posição 8, obrigado e bom dia. Bom dia. Para 4 mil pés, ajuste no 012. Está escutando. 3-1-5-3-1-7-4 a bordo, tem 3 horas e 30, alterna Campinas. É 1-7-4 a bordo, tá 3-1-3 da CIN, ponte espera 2-8-9-5, legal 1-0-1-2. Gente, via Índia, no ponte espera 2-8-9-5, tá 3-1-3. Uno 642 chama Recife, Uno 2545. 2545, bom dia. Salvador, bom dia, tem 3-1-5-3, vamos esperar 1-0, tá pronto. Então 3-1-5-3, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, vento 0-3, 0 graus com 0-3 nós. Ninguém decola da 1-0, tem 3-1-5-3. Solo, Salvador, bom dia, 3-1-5-3-0-4, informação. 384 para Maceió, no 90, autorizado. Recola pista no 0, curva esquerda, sai da Puca, direção Zumbi. Controle 120.8. Aciona. Aciona 5145. Autorizado então para Maceió, nível 1 no 90. Puca. Controle 208. Acertando o localizador pelo Serra Lima. Pelo Serra Lima, torre 1895. 1895, obrigado. Bom dia, o pelo Serra Lima estabilizando VLS, estão no zero. Pelo Serra Lima, torre 1895. Comigo, pelo Serra Lima, bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pista no zero. Aguarde a autorização, informando que após o externo, solicita para seguir base pela direita para 1-7. Confirma, ele já se encontra visual para o campo? Ainda não, senhor. E reportarei visual. Ciente. 3, 153, decola os 21, controle agora 1208, bom voo. 208, bom dia, 3, 153. Então, 3153, contato radar, sou para o 360 na saída da El. 360, saída da El. Pode mandar El, se possível? Vou direto da El. Direita da El, 3153. Torre, o Kilo Serra Lima visual para a base pela direita, 17. O Kilo Serra Lima cancela os 2-2, autorizado a iniciar a curva à esquerda, reporta ingressando no final da 1-7, embaixo travado. Reportará final da 1-7, o Kilo Serra Lima. Kilo Serra Lima vai girar a base da final da 1-7, baixo trabalho. Serra Lima, sim, autorizado pouso pistão no 7, o vento 030 graus com 4 nós. Autorizado pouso na 1-7, Kilo Serra Lima. Gol 1607, chama Recife, frequência 133, decimal 25. 332, gol 1605. Serra Lima no solo aos 2-4, qual pátio? Sim, autorizado backtrack e liderando até o pátio 5, hangar da Aerostar, tenha um bom dia. Bom dia, senhor. Até mais. Salvador, passageiro 2223, para o pushback e acionamento. 223, tá na posição 02, tá autorizado, pushback, acionar o táxi. Tente, livre push acionamento, reportaremos para o táxi, o 2223. Após da El, pro de bridge para evitar formações ali após Leda. Então 353, confirme a pro ideal para evitar o desvio por quantas milhas? A proa 235, mais ou menos 60 milhas. Gente, vamos fazer a correção. Autorizada a proa 235, após desvios, voa direto bridge. Após desvios bridge, 3153. Chama Recife em 13325, tá 3153. 3325, 3153. Abre 3487, disparo 2000 pés, ajuste 1012, autorizado final, reporte estabilizado. Passarela 2223, para o táxi, 56 a bordo, 6 horas de autonomia, alterna aqui mesmo, Salvador. 223, táxi a Índia, ponto espera do 902, 895, Negão, 902. Afirmativa, táxi pela Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, 2223. A 8487 completa a aproximação, está na torre na 895. Abre 2487, bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão no zero. O Avisa, faça um check no rádio, a transmissão está saindo muito cortada, ok? Alfa Vitor, Quebec, estacionado na parte 3. Obrigado e um bom dia. Bom dia. Gente. Afirmativo, decola sem parada, 2223. Livre, alinha e decola sem parada, ao vento 030 graus com 5 nós, o passareiro 2223. Quente, 2223. Travado, eu acho, 84, 800. Estamos em Dioterra. Continua a aproximação, já avistado, guarda pista livre, o AVC 8487. Na escuta para a pista livre, AVC 8487. O ABS 8487, o vento 040 graus com 04 nós, livre pouso na 10. Livre pouso, pistão na 0, ABS 8487. Confirma como recebe a transmissão? 5x5 agora. Passaredo 2223, decolou os 33, controle agora 1208, tem um bom voo. 208 com o controle. Bom trabalho, boa semana aí pra vocês. Grato. Muito bom dia, passareiro 2223. Passareiro 2223, contato radar, só para o 180, sai da Arbor. Vai subir pro 180 no perfil da Arbor, 2223. Controle Salvador, passareiro 2223, autoriza direto o Bidude ou até mesmo Conquista? 2223, mantenha inicialmente o perfil, aguardando a coordenação com Recife. Afirmativo, vai manter o perfil 2223. Ops 8487 no solo aos 34, libera a direita e chama o solo 121 no decimal 9. 1219, não liberará Ops 847, Ibrahim 947. Santa 847, táxi Alfa Juliette, Pátio 3. Alfa Juliette, Pátio 3. Solo Aerolíneas Gol. Desculpe. Aerolíneas Charlie Bravo Fox no pátio número 3. Solicito autorização para reboque até a ponte de número 11. Charlie Bravo Fox, vai aguardar. Vai dar até a 9 e está taxando pátio 3. Confirmando a posição, tá livre nisso de reboque. Reporta no través da posição 07, aeronave que está taxando vai ingressar no 09 do pátio 3, então reporta através do 07, Charlie Bravo Fox. Tente Bravo Fox, rebocar até através da 9, aguardar a passagem do avião formar. Confirmando está livre início de reboque, reporta no través da posição 07 do pátio 3, Charlie Bravo Fox. Tente Bravo Fox. Trip 5384 bem estimado para o push. Confira, para o 5384. Bem estimado para o push. 8437, a posição prevista 09 no pátio 3. Fica atento ao sinalizador, se necessário ser outra posição pelo sinalizador, reporta para a torre, reporta para o solo. Reportará para o solo caso de outra posição ao lado 2427.